mais. Para a cidade velha, o velho rock não volta mais. Faz mais de 30 anos, o rock and roll ainda persiste. Só meus longos cabelos, baby, já não existem mais. Sexo, drops e rock and roll. Esses velhos fantasmas que vivem a me assombrar. Jimi Hendrix, Kate Moon, os gay. Ídolos que se foram e não voltam mais. Para a velha cidade do rock, não volto mais. E para a cidade velha, o velho rock não volta mais. Aquela onda de paz, sexo e muito rock and roll ficou lá para trás, na cabeça de nós simples mortais. Sexo, drops e rock and roll. Esses velhos fantasmas que vivem a me assombrar. Jimi Hendrix, Kate Moon, Husky. Ídolos que se foram e não voltam mais. Olá!